pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desci. Sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, desci. Eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, desci. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré.